formação modificada, última e definitiva, mas os objetivos foram mantidos, buscar a paz através da rima. Irados, alguns podem ficar com a nossa volta, pois somos portadores de uma proposta que a muitos incomoda. Levantamos a bandeira da conscientização, da união, relatamos a realidade, a verdade é a nossa opção. Obrigação nós temos com aqueles que têm a mesma ideologia, principalmente com todos da periferia que batalham o pão de cada dia. São iguais nossos problemas e por isso o sofrimento também é igual. Temos que ter um pensamento uno pra combater o verdadeiro mal. Objetivo esse, hoje em dia é muito difícil de ser alcançado. Mesmo assim não vamos ficar parados, só olhando calados, não somos acomodados. Firmamos um compromisso de honra, é nosso dever passar uma mensagem de esperança, relatar os acontecimentos para que haja uma mudança. Invadir a sua alma, tocar o seu coração, ajudar a todo irmão é a pretensão da nossa canção. Almejamos um mundo bem melhor para se viver, oramos constantemente pro pior não acontecer. Deus, nessa vida é a nossa única e real certeza, nos reveste com suas bênçãos, é a nossa fortaleza. Estamos aqui, pois Ele, nosso Criador, assim quis. Não usamos seu santo nome em vão para nossa promoção. Tentamos seguir o que a tua palavra diz. Razão e emoção, combatendo a Babilônia, o sistema de repressão. Tamo junto com os irmãos que vem do hip hop, uma das armas para nossa salvação. Unificação! Unificação! Vex e Man! Reviravolta à máfia! Aliança formada, retornando à parada, filosofia de rua. Estamos de volta com a nossa proposta, a mensagem continua. Aqui a maior meta é informação, irmão, essa é a missão, a solução. Revolução em forma de canção, nova formação, rimando ao peitão. Estamos sobre a vida para que haja paz, já que ela não existe, correremos atrás. Buscaremos também o amor, esse mundo de dor que nos insatisfaz. Filosofia de rua, pra quem quiser ouvir aí, preste bem atenção, não iremos parar por aqui. Não, não, não.